Lúcio Campos, na cidade. Saudade. Ao olhar nos olhos de uma paraguaia, eu senti o amor nascer dentro de mim. E num gesto simples de um olhar apenas, eu percebi que o amor estava bem junto a mim. Meu grande amor, não te esqueci, e nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Nem mesmo tempo fez me esquecer daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. A saudade que eu sinto é tão grande que à noite já nem posso mais dormir. E é por isso que te escrevo novamente, para dizer que sem você não sei viver. Paraguaia. Te esqueci, e nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Nem mesmo tempo fez me esquecer daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. A saudade que eu sinto é tão grande, e à noite já nem posso mais dormir. Também por aqui, parceiro Paulinho. Aí a sua primeira dama. Novamente. Um abraço. Aí, Paulinho. Para dizer que sem você não sei viver. Bora, Guia. Bora pra cima hoje, Guia. Ah, que saudade eu sinto de você. Por favor, escreva pra mim. Olha, eu já não suporto mais ficar tão longe assim de você. Já tá 0-0 aqui, Cuia. Se eu choro, se eu grito, se eu chamo seu nome porque te quero pertinho de mim. Como te amo. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, sempre a esperar você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz, tentei te esquecer. Tudo me lembra você e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Saudade. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui, sempre a esperar você e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem vir pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Que te amo, meu bem, pode crer. O meu coração já não vive sem você. Sentimentos invadem o meu coração. É um tormento vivendo nesta solidão. Mais linda que Deus me deixou. Oh, oh, oh, oh. Não, não, não, não vá, meu amor, amor, amor. Você é a coisa mais linda que Deus me deixou. Amiga Lili também por aqui. Lembro dos nossos. Juntamente com Marcela. Outros tão bonitos. Um abraço pra você, vieram de lá de Benevides. Das suas doces. Tamo junto, meninas. Palavras no ouvido. A palavra e a saudade. Pensamentos é tudo que ainda restou. Ainda lembro que um dia você me falou. Não, não, não, não vá, meu amor, amor, amor. Você é a coisa mais linda que Deus me deixou. Oh, oh, oh, oh. Não, não, não, não vá, meu amor, amor, amor. Você é a coisa mais linda que Deus me deixou. E olha, gente, a direção da festa avisa a mesa aqui, somente R$10, viu? A mesa, você tiver vindo uma mesa, somente R$10. E a cerveja aí no bar, qualquer cerveja, é R$5. Ainda lembro. Então bora, é a carroça. Que um dia você me falou. Não, não, não, não vá, meu amor, amor. Você é a coisa mais linda que Deus me deixou. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Vê se não demoras mais. Oh, meu amor, não me esqueça. Eu bem sei, sofri demais sem a tua presença. Volte logo, oh querida, já não posso esperar. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero o teu perdão. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero o teu todos os anos, perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor, perdoa-me. Saudade. Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos. Perdoa-me, amor, perdoa-me. Aí o parceiro Bruno Também o Francisco, também já por aqui, já detonando muito zelo ao som da Luxuosa. Ai, eu estou perdido por haver mentido. Quero teu perdão. Anos, perdoa-me por meus desenganos, perdoa-me, amor, perdoa-me. Saudade. Perdoa-me por todos os anos, perdoa-me por meus desenganos, perdoa-me, amor, perdoa-me. Segura a carroça da saudade. O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Grande cabeção. Eu amo, como eu a amo, Deus lhe agradeço por ela me amar. Estamos aqui num sabadaço pra gente fazer uma festa memorável aqui no Jurunense. 007 e a Luxuosa, o encontro das multidões aqui. No meu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo, Deus lhe agradeço por ela me ama. Atenção, Luiz, o limpeza não chega aqui. Olha a saudade aqui. Se você acha que sou eu, aquela estrela, a lua ali ao lado, só pode ser você. Os parceiros de Antônio lá do São Premier. Se você acha que tem muito nome no estado do Pará. Toda essa graça. Aí, Antônio! O meu sorriso só pode ser você. Saudade. Se você acha que sou eu, todo esse luxo, o meu conforto, só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse brilho, a minha vida, só pode ser você. Vamos viver tudo isso. A carroça. Em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações. Uhul! E não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom, amor, você e eu. Atenção, Luiz, limpeza dá um chega. Bora seco. Bora parceiro, bora trabalhar. Se você acha que sou eu, Seco Produções, todo esse luxo, o meu conforto só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse brilho, a minha vida só pode ser você. Pois vamos viver tudo isso em momentos de emoções, transar com muita alegria para os nossos corações, e não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom, amor, você e eu. Saudade pra vocês. Se você quiser voltar pra mim, vou te perdoar o que me fez, mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo, nem vai me deixar mais uma vez. Toninho, já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar que a casa é sua, mas tem que ficar a vida inteira. A carroça da saudade. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última. Estamos gravando já o CD ao vivo. Luz CDs gravando tudo já aqui. Dona da noite chegou, luxuosa carroça da saudade. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. Dona da noite chegou. Qual a estrela reluz lá no céu? Estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando, também saio à tua procura, todos perguntando. Mas nem sei você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Uhul! Abraçando a amiga sul, lá de Ananindeua, distrito. Tá aqui com a gente, veio passear. E aqui em São Isabel passear. Juntamente com o seu grande amor, meu parceiro Ricardo. Alô, Alonso! Alô, Ricardo! Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando, também saio à tua procura, todos perguntando. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo, peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Oh, oh. Eu sou um garimpeiro apaixonado e vivo sempre em busca de amor. E na bateia dos sonhos eu encontrei um grande amor. Terras e castelos revirei à procura da minha paixão. O ouro tão sonhado eu encontrei, hoje não vivo mais na solidão. Para o garimpo eu fui, fugindo de uma ilusão. E foi Luísio, atenção, Luísio. A Luísa em pesa, chega aí. A pepita do meu de amor. E na bateia dos sonhos eu encontrei um grande amor. Terras e castelos revirei à procura da minha paixão. O ouro tão sonhado eu encontrei. Aí daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. Para o garimpo eu fui, fugindo de uma ilusão. Foi no tribo da vida que eu encontrei a pepita do meu coração. Sem você, um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Uhul! Da minha janela, as pessoas passam felizes. A carroça. E a minha felicidade mora longe. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. E ela já diz, aqui no ladinho. Aí, próximos banheiros, você já encontra O Curral do Diel, viu? Já funcionando a todo vapor. Aí no Curral você encontra camisas, chapéus, bonés, tudo isso e muito mais da Luxuosa. Sentimento, o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. Sentimento, o sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. DJ Toninho. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Aqui, aqui. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Estou eu a caminhar. Aí, maluquinho. Atenção, maluquinho, dá um chega aqui rapidinho. Saudade! E o clima aqui é carroça! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. A carroça. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. A carroça. Deixa de peso, deixa o Luísio. Aí, Luísio. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. A dona da noite. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Cheia de casal, na principal caixão pelo amor. Tudo o que eu falo, que a mãe se vê mais não viver. Assim com a minha mãe, na multa se reparecer. E que belo com a alcance, enquanto lhe bate a pé. Abraçar com muito carinho, meu grande parceiro, senhor Antônio. O homem lá do Premier, tá aí com a gente. Obrigado pelo carinho, senhor Antônio. Já por aqui, um abraço. Cheia de casla, na principal caixão pelo amor. De tudo que eu falo, que a mãe se vê mais não viver. Assim com a minha mãe, na multa se reparecer. E ter belo com alcance, enquanto lhe bate a frente em mãe. O dedo que eu acelho, se dizer lo que é a pena, mãe. Mas a pique de rolar, perder protetor aquela mãe. A graça do gulo, ela aplica também. Colorou a cancela, minha mãe. A calma. uma copa, foda com pipi-vi. Depois esse rosto falei. Ali que tem, ali que tem, ali que tem, ali que tem, ali que tem, ali que tem, ali que tem, ali que tem. Eu tudo sem bala, sem dormir e nos panos. Se vê no esporte que é o meu limite, não sabe. Não duro, só perder, se de parceiro Cunha lá do Casota. Soramânia. Vem pra saudade. Vem pra luxuosa carroça da saudade. Da saudade. Luxuosa carroça da saudade. Parceiro Cunha avisa que no próximo domingo, é dia 12, vai ter o aniversário de Belém, vai ter comemoração lá no Casota, viu? Vai ter a Luxuosa Carroça e a Kombi. Aí daqui a pouquinho, meu amigo Cunha vai dar cortesia pra galera. Olha o caqueado. A gente esquecendo, pegando o clima, é aqui em São Isabel, é a dona da noite. Olha o dançarino Big Big, diretamente lá de Belém. Alô, Big Big! Bon moment passé, yo vina palé, du temps passé. Daqui a pouquinho, Big. Big vai começar a esquentar. Pra mim, rezão, o bubiê do sal. Né, pra mim, rezão, o zopê pra dançar. Olha, Big, Big. Se liga que você tá no setor do BN Show, viu? Se liga. Por aqui, nossa empresária Ana Maria, diretamente lá de Belém, lá da empresa Pitos Lanche, o melhor lanche de Belém. A nossa querida Ana Maria já por aqui. Um abraço, Ana Maria. A empresária Amélia tá na área. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite.